ficar ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Tá ligado, e aí? Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Cê tá ligado que não pode desligado está. Está ligado é necessário, tá ligado, truta. Que tá ligado faz parte do nosso vocabulário. Tá ligado aí, chapa do chajá fumaça. Mas como diz nego, véi pelezão, não de graça. Levanta as taças, um brinde à trajetória árdua. Jogaram massa, mas nós embaça na braça. Barreiras devassa que atraso ultrapassa. E deixe que joguem a tal da praga. Eu vou na fé, eu vou pra praça, eu vou pro samba, eu vou pra praça do samba. Eu vou pra qualquer lado, mas ligado, tá ligado. O inimigo me quer pelado, eu contrario e me afasto. Moleque bolado, na minha sossegado, disciplina meu legado. Essa chapa esquentou, pisou no calo, que de bobo largado. Otário paga quem quer, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Tá ligado, e aí? Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Fazendo efeito, tá ligado, que batida louca, Bruno. Que também não é por acaso, nefasto, ligado, junto e curto. Uma mobuca, aceito o mundo, junto, junto, não só pra fazer volume. É onde amor difunde no volume, dá um grau. Som do carro, do barraco, na favela é normal. Seja no mangue, na Vila Rosa, os mano gosta, as mina cola. Só quem não cola, é se descola e é roça. É chupa sangue, que o vangue agita, mostra acima. Faz a hora, é da hora, é a nossa cara. Tá ligado que é roupa larga, cê tá ligado que é tênis de marca. Cê tá ligado que é hip hop, cê tá ligado que é na veia que corre. Cê tá ligado e eu também quero notas de 100 e um carro zero. Esse mistério é bom sonhar, mas é preciso cuidar. Tá ligado, se não tá, fica ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Se não tá, fica ligado, tá ligado. Tá ligado, e aí? Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo.